897, chame agora centro Recife no 251, não tem 3325, vamos. No 251, 13325, boa noite, 897, obrigado. Trip 5514, reautorizado nível 150, vou ir direto com ele. Círculo 4, copiou o controle? Negativo, senhor. Por que é essa, Maria? Pisado nível 150, voe direto Conde. Nível 150, direto Conde, ó. 3554, muito obrigado, senhor. Romeu Fox Lima, 7 milhas ao norte de Salvador, já avisou com a pista? Afirmativo. Chame tua noite desse mal mesmo, Fox. 18, é grato. Então, 3153, informação em curso ainda. Estamos coordenando aqui o nível 380. Se aguarda a coordenação ou aceita o nível 380? Então, 3153, sente. Marcando 130, vou no 715. Mantenha escuta no 715. Círculo Salvador, muito bom dia, TAM 3890, informação Índia, autorização de Chile. TAM 3890, aguarde, segundo para cópia. Aguarda. Sétimo 5, passa nível 180, chame agora Centro Recife, 1288, antena 266. 288, 1266, agora no 795. Então, 3153, ponto da cópia. 3153, autorizado Galeão, via UP Zulu 10 até SMAP, após conforme rota do plano. Nível 360, saída da El, Leda Bridge, pista 10, primeira curva à direita. Acione código 5405, frequência do controle 120.8. Da 3153, autorizado Galeão, 360. Primeiro aerovio, perto do Luna 0, até SMAP, da El Leda Bridge. Na colada 10, curva direita, 5405, controle 220. Patrulha Salvador, bom dia, Papa Tango, Vitor Charlie Hotel, decolou no 7, passando meio 100. Bom dia, Vitor Charlie Hotel, contato Salvador na decolagem, subordível 100, saída Coral. 100, Coral, Vitor Charlie Hotel. 3, só confirmando, é SMAP, direto Lúcio, após a Lacena. SMAP, confirma. Lúvito e Barbacena. Barbacena, 3153, cotejamento correto, reporte posicionamento. Mike de Lima, acione identificação, confirme o nível autorizado do Centro Recife, a descida? Gente, desça para o nível 080, Mike de Lima, informe para a modificação de regra. Mike de Lima. Mike de Lima, contato das 58 milhas, noroeste, Salvador. Tão 3890, autorizado Recife via UPWISC 58, saída Puca, transição Caju, nível 330, primeira curva à esquerda, pista 10, acione transponder 5403, frequência do controle 120.8. Autorizado 330 para Recife, UPWISC 58, decola da 10, curva esquerda, Puca, Aru. Aciona 5406 e saída 208, até 3890 na 08. 3890, contestamento correto, reporte posicionamento. Portará, 5890. Autorizado por estacionamento, reporte pronto para ataque. Autorizado por estacionar, reportar ataque. Então, 3890. Aí, Índia Lima, plano de instrumento modificado aos colodores. As condições visuais para o tráfego de Feira de Santana, Mike Índia Lima. Mike Índia Lima prossegue espaço aéreo Golf, já tem frequência livre. Tá bom, pouso. O Salvador, o 13890 está acionado. 104 a bordo, 1340, alterna Natal para o carro. Sou motor de táxi, então a 3890. Acionou 104 a bordo, 1340, Natal é a alternativa. A 3890 autorizado táxi até o ponto de espera, via Índia Alfa no ponto de espera, chame Torre, na frequência 1918.6, QNH1 no 021. Índia Alfa, Torre no ponto de espera, o TAC 3890, bom dia. Acionamento da 3, 1, 5, 3, 4. Tom 3153 aguarda após passagem do Tom da companhia autorizado por estiver em funcionamento. Após a passagem da aeronave da companhia, está autorizado por estiver em funcionamento. Tom 3153. Antena 2585, prossiga, Vitor Charlie Hotel. Vitor Charlie Hotel, pelo instrumento modificado é o normal e para estar em condições visuais 065 em rota. Papa, tranquilo, papá, Vitor, aguarde, cópia. Gente, olha, até vai prosseguir em condições visuais, Teixeira de Freitas, 065. Dica, pessoal. Agora, Mike Eco Delta, segundo para Costa. Bom dia, o Tom 3890 decolou Puca. 3890, contatado na decolagem, Sulfurio 330, sai da Puca, tração Caju. Caju 330, 3890. Papatão, Tilo, Papa Vitor, pronto pra cópia? 5374, 4 horas, Campina. Então, 3153, você tem informações de táxi? Para o táxi 3153, 74, 4 horas, Campina. A 3153 autorizado até o ponto de espera via Índia Alfa no ponto de espera Sami Torre, na sequência 118 decimal 6, QNH 1021. 021 autorizado, táxi via Índia Alfa no pronto 26. Quilo Papavito pronto para cópia? Papatão, Quilo Papavito autorizado até Feira de Santana, nível altitude 4500 pés. Corredor forte, primeira curva à esquerda, pista 17, acione 01-17 no transponder. Frequência do controle 120.8. Tango Vitor Charlie, até o 5 meses de Minas do Oeste Salvador, frequência está terminada. Chame agora controle Léo 1201, bom. Batão Quilo Papavito, frequência do controle 120 decimal 8, para acionar táxi Chame Torre na frequência 118 decimal 6. Só pra passar a Mike, aguarde só guarda mais um instante, por gentileza. Tá bom, lá, Mike, é com dessa, só confirma o empate. 3890, chame agora centro Recife, 2085 até 2545. 2085 até 2545, 3890, bom dia. E meu pés, corredor axé, pistão na 7, curva à direita, acione 0125, transponde a frequência do controle 1208. Nove pessoas a bordo, papapapá, Mike Eco Delta, para acionamento táxi, Chame Torre na frequência 118 no meio. até 3153. Tô 3153, contatado na decolagem, Super Lira 360, sai da Leda Bridge. 360, Leda Bridge, 3153. Zona 53, pode voar, Dael? 3153, direto, Leda. Leda, valeu, obrigado.